Mas desde que eu comecei a estudar, Deus colocou essa palavra no meu coração ontem à noite. Eu estava falando com a minha esposa ali, uma luta começou a estar no meu coração ontem, hoje, o dia inteiro, meditando. Tive um dia corrido no meu trabalho e vindo para cá, desde que eu saí daquele catamarã, esse dia Deus está lá comigo. Aleluia. Estou sentindo muito forte a presença de Deus aqui. E Deus está mudando aquilo que Ele colocou, a palavra que Ele, que eu preparei para falar para vocês nessa noite. Eu estou num conflito, mas eu sei que no louvor Deus está falando comigo. Eu vou abrir mão um pouco daquilo que eu senti colocar, mas eu vou dar vazão, porque Deus está falando no meu coração de forma diferente. Eu sei que Deus trouxe alguém aqui nesta noite para ouvir o que eu tenho para falar. Deus vai levantar ministérios aqui nessa noite. Aqui está presente a igreja do Senhor. Está presente a igreja do Senhor neste lugar. Eu queria falar um pouquinho da minha história. Deus manda falar um pouquinho da minha vida, para antes de entrarmos naquilo que o Senhor quer trabalhar. Eu fui, muitos aqui não me conhecem, mas muitos não sabem a minha história. Eu tenho 44 anos de idade, sou casado com a Yana, tenho uma filha de 9 anos, mas para chegar até aqui, muita coisa aconteceu. Muita tristeza, muita promessa. Eu sou filho de mulher de Deus e homem de Deus. A minha mãe é uma Assembleia de Deus, até hoje ela congrega na Assembleia de Deus. Meu pai, ele foi pastor, no final já da sua vida, ele foi presbítero durante muitos anos na Assembleia de Deus. Ele faleceu quando tinha, em 1991, 60 anos de idade, um infartou. Um homem muito temente a Deus. Eu nasci e fui criado num lar evangélico, onde eu fui, aquilo que está lá em Provérbios 22:6, que diz: instrui o menino no caminho que deve andar. Eu fui ensinado no caminho do Senhor, desde pequenininho, quando eu estava no ventre da minha mãe, na barriga da minha mãe, havia uma promessa de que ali seria gerado um pastor. Eu falei aqui no dia que eu fui consagrado pelo pastor Márcio Valadão, de que estava se cumprindo uma promessa há 44 anos atrás, no ventre da minha mãe, naquele dia. Muitas das vezes eu achei que não aconteceria, muitas das vezes eu achei que o homem havia atrapalhado a minha consagração, por eu viver na igreja, ter sido ministro, evangelista durante muito tempo. Mas o Senhor havia preparado este momento aqui, neste local, para que isso acontecesse. Mas não foi fácil chegar até aqui. Eu fui criado na igreja, adolescente, bagunceiro, agitado. Isso eu quero falar para muitos jovens que estão aqui, porque eu me considero jovem, mas não sou tão jovem assim, porque já tenho 44 anos. Ouvi muitas profecias e palavras que eu seria um homem usado por Deus, que eu ia estar em locais de poder, diante de pessoas influentes. E na verdade eu era um jovem, adolescente, morava na Engenhoca. Quem conhece a Engenhoca? Jogava futebol na rua ali, ó. Gol pequeno, bola de gude, com a FIFA, arraia, arrasta-arrasta, né? Pião. Eu andava sem camisa na rua, um garoto bagunceiro que ia à igreja. E fui ao crescendo, adolescente, e como muitos adolescentes aqui na igreja, estava na igreja, minha mãe me levava para a igreja, eu sentia a presença de Deus, eu ia para o retiro, fui batizado com o Espírito Santo, revestimento de poder, quando fiz 15 anos de idade no retiro da igreja, e eu achei que as promessas começariam a acontecer na minha vida. Fui ficando mais adolescente, um pouquinho, 16 para 17, 18, 19, mas eu dentro da igreja, meu pai crente, pastor, mas eu estava, em alguns momentos eu me afastava, estava na minha igreja, mas eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Conhecia a palavra de Deus, e a igreja gostava, minha mãe sempre orava comigo, Deus falava onde eu ia, não tinha uma reunião de oração, aonde eu entrava, que tinha uma mãe que falava: ei, você tem promessa, você tem isso, e falava, e eu impactava, e eu fui crescendo, 19, 19, 20 anos, e eu andei dentro da igreja. 2, 3 anos, mas verdadeiramente fora da igreja. Eu vim à igreja, mas o meu coração não estava na igreja. O meu coração estava fazendo coisas do mundo. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca fumei, nunca fui viciado em nada. Mas eu fazia coisas que com a minha forma de viver. Isso tem a ver com o texto que nós vamos ler aqui do povo de Israel, que conhecia a palavra de Deus, viu os milagres da vida acontecer. Eu vi, meu pai é fruto de milagre. Quando a minha mãe estava grávida de mim, meu pai sofreu um acidente, um problema sério, e ficou paralítico por mais de um ano quase. Minha mãe grávida, meu pai paralítico. 1970, isso, recurso nenhum. Mas Deus operou um milagre através de oração, meu pai foi curado, meu pai voltou a andar. Eu vi milagres na minha casa, minha avó morreu e a minha avó passou horas mortas e ressuscitou. Um anjo de luz entrou no quarto e ela ressuscitou. Tem histórias da minha vida. Eu tenho tio que é pastor, que tem medo de um rim, teve morto, ressuscitou. Eu quero dizer para vocês que eu vivi e cresci vendo milagres. Milagres, palavras proféticas. Mas chegou um momento da minha vida, e por isso Deus está incomodando, porque eu sei que tem alguém, pessoas que precisam ouvir isso. Me perdoem, eu estou mudando tudo para prestar vazão aquilo que Deus está falando comigo. Eu sei que entrou alguém aqui nesta noite, Deus abarcou a vida. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, mas Deus está falando, entrou alguém aqui com vontade de desistir, que é crente, que já viu, passou esse dia de congresso, recebeu, mas está querendo desistir. Acha que tem alguma coisa errada com a sua vida. E é por isso que eu estou falando isso para você nesta noite. Deus está mudando a pregação para alguém aqui. Aleluia. Queridos, eu estou tremendo, eu estou com meu corpo gelado, tem algo acontecendo aqui. Deus está neste lugar. Deus quer nos ensinar algo nesta noite. Fique ligado, não fique distraído. Eu, vendo essas coisas todas, promessas de Deus, eu falei, agora vai. Me alegrava, comecei a namorar a Renata, nós namoramos, nos umas duas vezes. Algumas pessoas disseram que nós não iríamos dar certo. Fomos, recebemos palavras de maldição, entre aspas, dentro da igreja. Mas eu sabia do meu compromisso com Deus e ela sabia do compromisso com Deus dela. Nós estamos casados há 13 anos, namoramos entre 16 anos e 19 anos juntos e temos sido referência para minha filha, temos buscado ser servo do Senhor. Por que eu estou falando isso para você? É porque eu estive dentro da igreja algumas vezes e apesar de ter ouvido muitas promessas, eu achei que elas não iriam se cumprir. Eu não me sentia capaz. Eu não me sentia capaz de pegar um microfone, apesar de ser extrovertido. Sempre fui brincalhão. Sempre fui líder onde participei. Nunca me imaginei subindo num púlpito e falando as coisas do Senhor. E eu ouvia Deus falando que isso ia acontecer. Mas por que eu não me vi falando? É porque eu vivia uma vida de altos e baixos. De altos. E baixo. Eu passava um mês muito bem na casa do Senhor. E passava duas, três semanas pecando, berrando, falando coisas que me deviam, olhando as coisas que me deviam. E de repente eu me impactava com as coisas do Senhor. E passava mais uma semana bem, mais duas semanas bem. Mas avançava um pouco mais. E por eu não ler a palavra regularmente, por eu não olhar regularmente, a minha vida caía de novo. Eu estava na igreja, para dentro de todo mundo, mas dentro de mim eu estava frustrado, porque eu não conseguia ver as promessas e os sonhos de Deus se concretizar na minha vida. E quantas e quantas vezes eu chorava no quarto, Deus, eu não vou ser aquilo que eu ouvi. Eu, as palavras que Deus havia falado através do povo de profeta, através da palavra dele para a minha vida, para a minha geração, para a minha história, eu me sentia incapaz, porque eu tinha uma vida de altos e baixos. E quantos de nós estamos aqui nesta noite, não estamos conseguindo ter uma vida uniforme com o Senhor? Vemos aqui na igreja, na Lagoinha, recebemos uma palavra poderosa, um pregador especial. Deus quer que você tenha um ministério pleno. Eu não sou diferente de você, Renata, como casal, nós não somos diferentes de vocês aqui. Temos problemas, lutas, mas a diferença está em buscar o Senhor em primeiro lugar. Queridos, eu trabalho num local, trabalho há 13 anos já no meio de pessoas influentes, no meio de pessoas, eu sou servidor público, trabalho na Assembleia Legislativa, trabalho no meio de políticos, no meio do ambiente de gente hostil, no meio do ambiente corrupto, no meio do ambiente difícil. E ali nós somos provados diariamente, vemos outros homens de Deus cair, vemos aí a gente começa a ler a Bíblia como Daniel, que foi levantado no meio de pessoas influentes, José. A diferença para aquele servo de Deus, para mim, para você, aonde quer que você foi plantado, onde você trabalha, se você trabalha no setor de compras, tem corrupção, tem que dar comissão, se você trabalha em algum local que você não consegue ser servo do Senhor, é que esses homens de Deus escolheram não se contaminar. A primeira coisa que eu aprendi, e demorei aprendendo, até eu fiz muitas coisas, era escolher não pecar. Isso, pastor, ninguém gosta de pecar, ninguém. Existe uma diferença muito grande em você querer e você fazer realmente. Quando eu olhava para os homens de Deus e mulheres de Deus que eu via sendo usado de forma tremenda, existia uma diferença daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus para a minha vida. Existia uma coisa uniforme. E eu, quando comecei a buscar me aproximar mais de algumas pessoas, eu pude entender e perceber que a diferença estava em você, no seu coração, escolher não pecar. Escolher não pecar é algo muito sério. Quantas e quantas vezes no meu relacionamento de namoro, de noivado, mais de noivado, de casamento posteriormente, lutas vieram no meu relacionamento com Renata. Ela com temperamento difícil, eu com temperamento mais difícil ainda. Eu só falo, dois minutos não se beijam. Mas Deus me condiciona. Eu, nas minhas crises, nos meus confrontos, no meu relacionamento com a Renata, que passamos e vamos passar ainda, eu sempre coloquei uma coisa, não é porque ela eu amava, pelo compromisso que eu fiz no altar quando eu casei com ela, nunca me esqueço do dia que eu subi no altar com as lutas, eu lembro da promessa que eu fiz no altar ao Senhor. Mas a primeira coisa que eu sempre coloco é: a minha aliança é com Deus. Quando vem uma dificuldade minha com ela, independente da área que seja, eu penso assim: a minha aliança é contigo. Sabe por quê? Porque eu amo minha esposa, eu gosto, mas quando eu estou aborrecido, eu não quero estar junto, não é isso? Quem está casado? Se você puder, você vai bater no quarto, a cama fica maior. Quando você está aborrecido, você não tem desejo de estar com a esposa, você não tem vontade de falar. E aí você erra, você peca, você faz coisas erradas, você está conhecido com o teu cônjuge. Muito embora a Bíblia não diga isso. Mas quando você olha para Deus, quando você olha para a aliança que você tem com Deus, aí tudo faz a diferença. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui a muitos retiros de jovens, quase todos que eu podia eu fui. Eu vou falar sobre o Summer Camp, também sobre isso aqui hoje, incentivar vocês. Abraçar alguns jovens para mim. Eu fui muito retido, eu vi muita coisa, mas eu me sentia impotente. Eu me sentia impotente porque eu não aceitava, às vezes, que Deus pudesse me perdoar tanto. Eu, às vezes, não aceitava que Deus pudesse me dar uma nova chance. Porque, às vezes, o pecado do outro é pequeno, o seu é muito maior. Nós, seres humanos, somos capazes de fazer coisas horríveis diante de Deus. Depois estamos na igreja, pedimos perdão, mas na semana seguinte erramos de novo. Na semana seguinte erramos de novo. E isso, para mim, algumas vezes, isso me trouxe frustração, me trouxe paralisia espiritual. E eu não sabia, às vezes, esperar em Deus. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês nesta noite, a importância de esperar em Deus. A importância de esperar em Deus. É o texto que nós vamos ler aqui nesta noite. E eu, um exemplo interessantíssimo que veio à minha mente é de um passarinho que tem um ninho pequeno, onde só e ele precisa do alimento diário, ele precisa do cuidado diário da sua mãe, a passarinho vai, roda, roda, pega o alimento, coloca na boca do passarinho, ele fica ali aguardando o alimento que vem, ele não sabe, mas ele está de boca aberta para comer. Todo cuidado, e assim Deus conosco, cuidando da gente. E essa figura de linguagem, do ninho, do passarinho, vindo trazendo, Deus me fez lembrar como ele cuidou de mim. Eu era como um passarinho que estava num ninho pequeno, querendo já crescer um pouquinho, recebendo alimento, só que algumas vezes eu achei que eu estava pronto. E eu tentei voar. E todas as vezes que eu quis dar um passo antes do tempo, como o pássaro que está ali, você vê, um ninho, o 5, 6, 9, você vai olhar, só tem 4 filhotes. Você olha para o chão, o passarinho morreu. Por quê? Tentou voar, pular, não estava o quê? Pronto. Quantos de nós achamos que estamos, temos autonomia para fazer algumas coisas diante de Deus? Queremos dar um passo, mas não está nada certo. Queremos dar um voo além das nossas forças e nós caímos. Muitas vezes eu fiz isso. Eu quis dar um passo além daquilo que eu fui chamado. Quis dar um voo com as minhas forças. Comecei a bater asas. Vamos passar em paz, gente. Você acha que está forte? E aí você tenta dar um voo antes do tempo que você cai. Eu queria ler aquela palavra do Senhor que está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Projeta, por favor, aqueles que esperam no Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O profeta Isaías, ele ao ler esse texto, profetizar isso de forma tremenda e utilizar a figura da águia, falando: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias e correm e não ficam exaltos, andam e não se cansam. O profeta Isaías, ele foi um profeta que no Velho Testamento foi o que mais falou das coisas do Senhor e mais predisse a volta do Senhor Jesus. E no versículo 40, ele começa a tratar de consolo para o povo de Deus. O povo de Israel, que havia passado por vários reis e dentre os reis, Isaías foi levantado na época do rei Uzias. E Isaías exerceu 50 anos de ministério, passando pelo ministério do rei Jotão, Acais e Ezequias. E características do rei, do profeta Isaías, era que ele era um profeta que não se curvava à opinião pública. Ele confrontava os reis para aquilo que era correto e reto diante do Senhor, as alianças erradas. E Isaías, ao entrar nesse texto, ao profetizar isso, ele estava num momento em que o povo de Israel havia errado, havia pecado, conhecia Deus, havia feito alianças erradas, e o povo de Israel seria levado cativo à Babilônia. E eu parei para analisar e para observar o povo de Israel, o povo judeu, o povo escolhido por Deus, assim como eu e você, nós somos escolhidos por Deus. E eu pude ver na minha vida, e tenho feito isso quando eu ando hoje, eu faço palestra na minha faculdade, em algumas faculdades, falando para jovens, e tenho visto que homens e mulheres de Deus estão frustrados ao longo da caminhada, porque não conhecem o seu Deus. Não conhecem o poder do seu Deus. Não conhecem o amor que esse Deus tem por nós. O povo de Israel estava frustrado porque havia sido levado cativo, porque era plano de Deus que eles fossem levados cativos. Deus. Eu fui escolhido por Deus, você foi escolhido por Deus desde o dia que você nasceu. Você acredita nisso? Deus deu nome às estrelas. Deus deu o seu nome, escolheu o seu nome. E esse mesmo Deus está hoje aqui. Esse mesmo Deus quer transformar mais a minha vida e mais a sua vida. Nós estamos vivendo um momento da sociedade onde as famílias têm sido destruídas. Há um ataque generalizado contra a família, contra pai, contra mãe, separação, contra filhos, ódio dos pais, mulheres que são violentadas pelos seus esposos, mulheres que são violentadas pelos seus pais. Há um caos na sociedade. E aonde eu e você estamos? Aonde nós, como igreja do Senhor, como família, povo escolhido de Deus, nós estamos? Deus levantou uma geração para mudar o Brasil. Deus levantou as nossas filhas para mudar essa geração, geração de pessoas adultas, geração de pessoas mentirosas. Mas Deus conta com você e comigo. Deus me chamou e te chamou para sermos diferentes. Quando o profeta Isaías estava analisando e profetizando sobre esse texto, sobre o capítulo 40, versículo 31, ao longo de todo o capítulo 40, o povo de Israel agia como nós, agia como eu agi muitas vezes na minha vida, alto e baixo. Era um povo que conhecia Deus, era um povo que, infelizmente, pecava. E quando ele pecava, trazia o que? Afastamento de Deus. Mas Deus, por amar tanto aquele povo, ele às vezes levantava nações para castigar, para trazer o povo para perto, porque o pecado traz separação entre Deus e os homens. Só existe algo que nos separa de Deus, que é o pecado. Querido, o nosso Deus é tão santo, ele ama tanto a santidade, que é um atributo dele. Ele, quando olha para nós, ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Ele, quando olha para você, que se sente frágil, que se sente caído, que se sente, às vezes, frustrado pela sua falta de uniformidade, de você conseguir ser firme diante daquilo que você quer vencer. Porque não é fácil o dia a dia. Não é fácil o nosso dia a dia. Mas nós temos o quê? Vitória, vitória, porque Jesus nos prometeu isso. Porque o sangue dele nos ampara. Porque o sangue dele lhe dá poder. Porque nós experimentamos o que? A graça e a misericórdia todos os dias do Senhor. A palavra diz que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é maior que as nossas circunstâncias. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, quando ele diz aqui no capítulo 40, versículo 26, que ele diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela no seu exército celestial e a todos a chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a tua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. A Bíblia nos mostra, o profeta Isaías nos fala, que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da minha vida. Deus tem o controle da sua vida. Quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu jamais podia imaginar, jamais poderia imaginar que um dia, por mais que tivesse promessas, profecias sobre a minha vida, eu jamais conseguia imaginar que um dia eu seria verdadeiramente um pastor. quanto eu me sentia frustrado, o quanto eu me sentia frágil. Sabe por quê? Porque eu queria vencer a minha força, eu queria. Perdi meu pai em 1991, época da guerra do Golfo, fiquei revoltado, embora cristão. Deus fez um milagre. No dia que meu pai morreu comigo, eu fui orar para meu pai ressuscitar. Quando eu soube madrugada, fui para o hospital, cheguei na necrotério, orei e fiquei muito tempo sob o corpo do meu pai, chamando meu pai. Não aceitava, eu era muito jovem, perdi meu pai. E Deus falou comigo claramente que o espírito morre, mas o corpo morre, mas o espírito vive pela sua justiça. E o coração do meu pai, enquanto eu orava e chamava meu pai à existência, meu coração do meu pai bateu 3 vezes. Eu falei: Senhor, eu não saio daqui enquanto meu pai não voltar. Deitei-se meu pai, nascei no corpo meu pai, colei ele, comecei a chamar, e pessoas queriam entrar, tira aquele boneco, nada desesperado. Eu falei: só saio daqui quando o Senhor falar comigo. E o coração do meu pai bateu 3 vezes, e Deus falou, e trouxe essa palavra à minha mente, que o corpo morria, estava morto, mas o espírito vivificava com justiça. Naquele dia, naquele momento, eu me impactei e vi que era o tempo do Senhor. Mas alguns meses depois, eu era do exército, e para a guerra do Golfo, estava revoltado, queria ir para a guerra, aborrecido, esqueci daquela experiência, esqueci das promessas de Deus. E assim foi durante muito tempo da minha vida, altos e baixos, altos e baixos. Mas sabe o que eu tinha altos e baixos? Coloca, por favor, de novo, versículo 4:1. Porque eu não aprendi a esperar no Senhor. Eu era muito ansioso. Ele ia vencer o meu braço, o meu conhecimento, na minha força. E a ansiedade muitas das vezes nos paralisa diante de Deus. A ansiedade nos leva a cometer erros. Porque apesar de conhecer a Deus, apesar de confiar em Deus, eu sempre queria dar um forcinho para Jesus. Achava que eu podia fazer. E durante muitos anos da minha vida eu vivi assim, assim, assim e assim. E quando eu estive aqui, hoje no início do culto, Deus falou muito forte no meu coração, que tem pessoas aqui. Por isso que eu estou fazendo muito diferente, tem nada planejado na minha cabeça. Senhor, eu estou falando com vocês, estou sentindo uma voz no meu ouvido. Tem pessoas aqui que estão clamando, porque não aguento mais ficar assim, assim, assim e assim. Então eu estou falando a minha história para você. Eu estou querendo dar um depoimento como pastor, como homem de Deus, que é uma palavra do Senhor. Estou passando, eu me expondo por um recomeço, você não imagina, depois com mais abração, me ver a obra do Senhor. Final do ano, agora estou entregando meu carro na faculdade, depois de 17 anos, para poder me registrar a igreja. Nunca me imaginei isso. Estou abrindo mão de uma vida acadêmica, onde eu sempre quis dar aula, lecionar, meu sonho ser professor da faculdade. Meu pai ia ficar honrado por mim, porque ele que trabalhou 17 anos de idade. Foi vendedor ambulante, foi comerciante, se aposentou como juiz de trabalho, tinha vida história sofrida, e meu sonho, meu pai me veio da faculdade, mas nada no alto. Eu conquistei isso pelo meu braço, pelo conhecimento do Senhor. E hoje, quando eu paro para pensar, eu a Renata, no escritório, vocês não têm noção do que nós estamos vivenciando por amar a igreja, por me sentir atraído pela obra do Senhor. Nós estamos abrindo mão de muita coisa, mas por amor ao Senhor, Ele tem explicação. Eu quero falar que não tem explicação, não é ruim, não é bom. Nós estamos entrando na palavra do Senhor de quem põe a mão na água não pode olhar para trás. Aleluia! Quando eu coloquei a mão na água, embora que eu sou da igreja, sou da igreja do tempo, mas quando no dia que nós tivemos uma unção de pastor, muita coisa boa. Eu quero falar para pessoas aqui nessa noite. Eu sei que o culto é um culto evangelístico, mas eu estou falando para a igreja. Eu estou falando para a crente. Eu sei que tem gente aqui que precisa ouvir a palavra do Senhor, se converter, mas Deus está mandando eu falar para a igreja. Deus quer pessoas maduras. Deus quer pessoas saudáveis. Não sei nem porque o Senhor escolheu para como é que meu coração está apertado para falar isso para vocês, irmãos. Vocês estão sentindo o presente de Deus? É diferente. É diferente. Deus tem nos chamado. E Deus quer chamar pessoas aqui esta noite a um comprometimento diferente com Ele. Deus quer chamar você a uma aliança diferente com Ele. Deus quer nos chamar a ter uma vida de comprometimento com Ele. E eu posso falar para vocês de carteira, de coração, porque é isso que eu tenho vivido. Não sei explicar o que está acontecendo também na minha vida, assim como a minha esposa também não sabe explicar. Porque nós estamos largando tantas coisas por amor e não estamos entendendo. E Deus precisa de vocês comprometidos com esta obra. A palavra de Deus nessa noite é para a igreja do Senhor. Deus quer levantar nessa noite um novo compromisso com você, com essa igreja aqui em Niterói. Deus está fazendo algo diferente na igreja dele lá em Niterói. Deus tem coisas tremendas para o ano de 2015, mas ele necessita de pessoas comprometidas com Deus. Aleluia. Que o adorem em espírito e em verdade, que possam esperar no Senhor. E como se nós vamos renovar as nossas forças, é trocar. Tocar a sua veste cansada. Trocar aquele fardo pesado. Porque o fardo do Senhor é manso, é leve, é fácil. E o profeta Isaías fala sobre isso. E vamos voar alto como a águia. Por que ele usa a figura da águia? A águia é um animal belíssimo que gera quilômetros de distância. Vive mais de 50 anos e voa alto. E ela voa acima das circunstâncias. Ela voa em locais que os outros inimigos dela não nos veem. Existe momento na nossa vida que nós temos que confiar no Senhor. Existe momento na sua vida que as circunstâncias são tão difíceis que você não entende o mundo natural, que você não entende o mundo físico que está acontecendo. E você, mas eu sou servo do Senhor, eu faço isso, eu sou desimpedido, eu vivo certinho. Por que que isso está acontecendo? Deus quer falar para você, esperar nele. Aleluia, glória a Deus. Confia nele. Glória. E ele tudo fará na sua vida. A Bíblia diz que ele perdoa multidão de pecados. Ele apaga transgressões. Isaías 1, 18. Diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Deus quer perdoar os nossos pecados nessa noite. Isaías 44, 22 diz sobre perdão de pecados também. Aleluia. Glória a Deus. Como se fosse uma nuvem, varri para longe suas ofensas. Como se fosse a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu os resgatei, meu Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías 53, 5. Deus está querendo renovar as nossas forças nessa noite. Diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Aleluia. Ah, meu aleluia. Evangelho de Atos, capítulo 10, versículo 43. Atos dos Apóstolos. Coloca no quadro, por favor. Todos os profetas dão testemunho deles, de que todo que nele crê recebe o perdão mediante, recebe perdão dos seus pecados mediante o seu nome. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe perdão mediante o nome do Senhor Jesus. Atos 4, versículo 12. Livro de Atos 4, versículo 12, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado ao nome aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Queridos, é sobre esse nome que nós estamos de pé. A palavra do Senhor nos diz que Ele, antes de qualquer coisa, Ele deixou a sua glória. Deus deixou a sua glória como Deus vivo. Quando o homem pecou, Adão, o primeiro homem pecou, esse nosso Deus, junto com o Pai, a sua divindade, Ele abriu mão de todo o seu resplendor para se fazer humano e estar entre nós. Ele abriu mão de todo o seu senhorio, de toda a sua majestade, para que viesse aqui entender a sua dor e a minha dor. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o único caminho. Sem Jesus não há salvação. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que o Espírito Santo, de forma diferente de tudo aquilo que eu já experimentei na minha vida, está me fazendo falar dessa forma com vocês? Abriu meu coração um pouquinho da minha vida. Porque eu sei que existem pessoas nesta noite que precisam refazer a sua aliança com Deus. Eu tenho absoluta certeza, como Deus é Deus, como o ar que eu respiro, que existem pessoas aqui que estão cansadas de vivenciar o alto e baixo na sua vida espiritual. E Deus manda te dizer que hoje é o dia do baixo. Hoje é a marcha de Deus na sua vida. Deus está aqui querendo quebrar algo que te aprisiona. Não se distraia, irmão. Deus está aqui para quebrar aquilo que tem te aprisionado. Eu não sei o que está acontecendo, estou sendo bem sincero.